Boa tarde, Ubatuba, boa tarde, mundo. Estamos aqui no Rádio Tech nessa sexta-feira, 13 de maio de 2016. São 14h. Você sabe que toda sexta-feira, das 14h às 15h, tem Rádio Tech na Gaivota FM falando sobre tecnologia, educação, criatividade, comunicação, ciência, cultura e outras coisas que a gente tenta trazer para a cidade, pensando em fazer futuros mais interessantes, futuros melhores para essa terra linda. Hoje está chovendo, previsão do CPTEC INPE 15 a 24 graus para essa sexta-feira. Amanhã, no sábado, mínima 17, máxima 23, com variação de nebulosidade. Domingo, 16 a 25 graus na cidade de Ubatuba. Está ouvindo a Gaivota FM, 104.9 MHz aqui na região central de Ubatuba ou no mundo inteiro pelo gaivota.fm.br, também no aplicativo para Android, no aplicativo TuneIn para iPhone e qualquer outra plataforma. Você também pega um pouco da gravação dos programas pelo site da Gaivota. A gente está começando a disponibilizar os trechos mais interessantes da programação. E fique ligado toda sexta-feira. Rádio Tech. Eu estou aqui hoje acompanhado do Henrique Parra. A gente a cada duas semanas faz o Rádio Tech pautado pela plataforma Ciência Aberta Ubatuba, que tem aí o apoio do, é coordenada pelo IBICT, Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, com sede em Brasília e Rio de Janeiro, e com apoio da OCSDNet, que é a Rede Internacional de Ciência Aberta e Colaborativa. E a cada duas semanas alterna, e aí o Álvaro vem com uma pauta mais de educação, empreendedorismo e tecnologia. Hoje a gente tem também convidados aqui o Beto Francini, que trabalha hoje no Instituto Polis, e o Maurici, que é pescador, como ele se apresentou agora há pouco, e até poucas semanas atrás era secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento de Ubatuba. E a pauta que a gente está trazendo hoje é o processo de revisão do zoneamento ecológico econômico, que o nome já é complicado e a prática é um pouco mais complexa ainda, e a gente vai tentar trazer um pouco de informação sobre esse processo que está acontecendo, que é importantíssimo para a nossa região, mas que pouca gente sabe a respeito. Henrique, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos ouvintes. E boa tarde aqui ao Maurici e também ao Beto. Sejam bem-vindos aqui para a nossa conversa de sexta-feira. Vou já passar a bola aqui para vocês, né, pedindo para talvez vocês fizerem um primeiro relato para situar os nossos ouvintes sobre o momento que nós estamos, né, nesse processo aí de discussão do zoneamento, né, ecológico e econômico, e talvez já trazendo um pouco um ponto de vista, uma reflexão aí de vocês sobre as questões, os desafios que estão colocados aí nessa primeira apresentação, para o nosso ouvinte se conectar aí e saber exatamente qual é a situação, não é? Que é um processo longo, já faz muitos anos aí que ele está tramitando e agora ele entra numa nova fase aí de discussões, né? Vou passar a bola para o Maurici. Maurici. Eu só quero complementar também, pedir para explicar o que é o processo, porque só de ouvir esse nome, pode a gente nem sabe do que se trata. E é importantíssimo que todo mundo que está na cidade, que tem interesse, especialmente sobre modelo de desenvolvimento para a cidade, saiba sobre essa revisão que está acontecendo e saiba do que se trata isso. Então, Maurici, por favor. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Henrique, Beto. Boa tarde, ouvintes. Como foi colocado, é um tema complexo, né? Vou fazer um breve relato. O gerenciamento costeiro, né? Ele foi regulamentado pela Lei 10.019, é um instrumento estadual de gestão territorial. Tem um caráter ambiental, né, e econômico. E acho que seria interessante abordar esse instrumento. Ele se deu em 2004, né, foi um processo desde 98, e findou em 2004, onde saiu a lei e o decreto que regulamenta o gerenciamento costeiro. E o porquê da revisão, né? É pautado em lei que essa revisão tem que ser feita a cada 10 anos. Porém, por critérios que vem acontecendo no nosso litoral, por conta de um desenvolvimento aí desenfreado, a questão do duplicação do porto, ampliação da Tamoios, as atividades do pré-sal, meio que acelerou esse processo que começou a revisão lá em 2010, né, para que os municípios pudessem se adequar à nova realidade do desenvolvimento que estava sendo proposto para o nosso litoral, para o litoral norte. Esse zoneamento ele se dá, né, nos quatro municípios, Ilhabela, São Sebastião, Caraguá e Ubatuba. Então esse instrumento de gestão, devido esse impacto que ia sofrer e que está sofrendo a região com esse desenvolvimento, precisava ser discutido e até precisa ter um instrumento para que os municípios pudessem adequar os seus planos diretores, a lei de ocupação do solo, em consonância com esse instrumento, né? É o que dita inclusive a lei. E aí é um processo longo, a gente vem trabalhando, eu iniciei esse processo pela sociedade civil, né, quando era presidente da colônia de pescadores, e estou findando agora minha participação, como foi colocado aqui, como secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento, que eu deixei de ser recentemente, mas que a gente está acompanhando com a preocupação, né, que nos cabe, porque vai influenciar, essa revisão vai influenciar diretamente, né, sobre a forma de lei de ocupação do solo, né, para esses quatro municípios, vai apontar para onde vai seguir o desenvolvimento, para onde vai seguir a preservação, quer dizer, vai nortear essas questões. Acho que eu vou passar para o Beto agora dar um parecer dele nesse sentido, e a gente vai trocando aqui um pouquinho de bola aqui, trocando ideia, tendo um bate-papo aqui legal, falou? Tá bom, obrigado, Maurício. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo agora, Henrique, Felipe, Maurício também. O Maurício colocou muito bem, né? A gente está passando por uma revisão de um instrumento de planejamento territorial. Ele é chamado, inclusive, de macrozoneamento, né? O zoneamento ecológico-econômico, onde você define de uma maneira macro quais são as áreas, as zonas, de que maneira que essas áreas e zonas vão poder se desenvolver. E como bem disse o Maurici, isso norteia os planos diretores municipais, né? E aí envolvem diretamente as questões econômicas, como ele colocou, de meio ambiente, e eu diria que urbanísticas também, né? Porque aí todos os aparelhos urbanos, dependendo de como você vai expandir a cidade, tem uma certa influência na região, e aí você vai ter que fazer adequações necessárias para poder a cidade poder suportar tudo isso. Ele para nós, eu vejo que é um instrumento de suma importância, e eu gosto sempre de colocar uma questão que não está sendo muito bem trabalhada dentro, mas que é importante que a gente leve em consideração, é que hoje, se falar em zoneamento de região costeira, a gente tem que ter muito claramente de que a gente está vivendo um momento de mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas, elas para as regiões costeiras, elas vão ser muito significativas. A gente vai ter eventos climáticos extremos e a gente tem uma alta declividade na serra, então escorregamentos são essas áreas de risco de escorregamento que já foram mapeadas pelo IG, estão fazendo parte, né, dos trabalhos que o grupo está discutindo. Algumas áreas de alagamento também estão sendo discutidas, mas o governo do estado não fez a parte dele, que era uma avaliação ambiental estratégica, para que a gente pensasse num futuro de médio prazo, como que a gente vai lidar com as populações que vão ficar ilhadas com relação ao aumento de nível do mar ou com relação aos próprios eventos extremos que podem causar prejuízo material e pessoal. Então isso é muito significativo. Eu vejo que existe uma certa negligência por parte do governo nesse sentido, porque o próprio grupo setorial, né, explicando um pouco como é que funciona, levou muitos anos até chegar em 2004 numa legislação, inclusive com interferências muito significativas de secretários, Teve o secretário Trípoli, que a gente até na época eu fazia parte do Consema e a gente fez as estripulias, porque o Trípoli estava propondo um zoneamento ecológico e econômico de uma maneira absurda. Era 50 metros do parque e o resto pode tudo, né? E a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Todos querem que a cidade se desenvolva, todos querem acomodar as pessoas, acomodar o crescimento, mas a gente tem que ter discussões técnicas, né? Para a gente poder tomar decisões que... com as informações técnicas, a gente toma as decisões políticas, que é o que está em jogo nesse sentido. Então, existe um grupo setorial, e esse grupo setorial, por uma falta de participação social, que é uma situação muito significativa contemporânea, né? As pessoas, a gente está vivendo um momento de uma democracia de muito baixa intensidade, e aí você tem uma... As pessoas que estão melhor informadas acabam ocupando espaços, e esses espaços foram ocupados principalmente por setores econômicos ligados à construção civil e ligados às marinas. Eu não sou contra a marina, eu acho que a gente tem que ter marina, tem que ter regulamentação para ter marina, a gente está numa cidade de praia, mas aí eles acabaram que se uniram e por vezes desconsideraram questões ambientais que são muito importantes, né? Então, eu acho que é importante que a gente consiga se mobilizar, avaliar, ver quem são os representantes que estão hoje nesse grupo setorial e fazer o acompanhamento. Nós recebemos agora uma convocatória do Conselho Municipal de Meio Ambiente, através do Juan, com a minuta, do texto da minuta, e que vai ser discutido no Conselho. Então é importante que as pessoas de Ubatuba, por exemplo, né, o nosso programa vai para vários locais, mas vamos falar um pouco mais da nossa cidade aqui, elas se apropriem disso, leiam, entendam um pouco o que significa isso, e cobrem dos seus representantes uma postura que esteja de acordo com as questões que a gente acredita, né? Porque se a população não tomar para si determinadas questões, o poder econômico, ele é muito forte, ele fala mais alto, e a gente acaba tendo um desvirtuamento do planejamento sem critérios técnicos e sem a participação da sociedade. Eu acho que já dá para dar um start aí, depois a gente trabalha com perguntas que acho que fica mais interessante, pode ser? Tá. Eu, na verdade, já tenho uma que você falou que a minuta está sendo elaborada, e onde que se pode consultar? Você falou que as pessoas deveriam consultar para cobrar até dos representantes da cidade que estão participando do processo de revisão. Uma posição, mas onde que ela está disponível para... Olha, eu sou um cara que sou bem informado e corro atrás disso, eu recebi ela por e-mail, pela Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, quem tem essas versões são os representantes. E como eu comentei, que a gente está vivendo um momento de baixa participação, os representantes, na realidade, eles não levam essas informações para quem eles representam. Ou, pelo menos, a gente acha que eles não levam, porque também uma boa parte da representação lá nem vinculado diretamente à sociedade civil está. Né? Eu tenho sérias críticas à própria representação de Ubatuba, que são pessoas que estão ligadas a interesses de latifúndio da cidade, e aí acabam defendendo interesses próprios. Isso aconteceu inclusive no próprio Conselho de Meio Ambiente, né? Então, assim, existe condições, se você ligar para a Secretaria de Meio Ambiente e pedir, eles vão encaminhar para você, porque é público e está na mão do secretário. Então, eles, é uma eles maneira têm essa obrigação. Eles têm essa obrigação de difundir isso, porque é um documento que, apesar de estar em elaboração, é importante que as pessoas se apropriem dele para poder fazerem sugestões, para poder fazer as transformações ou ver onde está equivocado, para tentar corrigir rumos. Tá, independente de quem é representante da sociedade civil, também tem representação do poder público de Ubatuba, né? Ah, sim, a representação são dos três poderes, na realidade. Os três poderes não, são três esferas de governo, né? O governo estadual, o governo municipal e a sociedade civil, que estão representadas no gerenciamento costeiro. O processo de eleição é um processo de eleição complicado, a maneira de se fazer o cadastramento na Secretaria de Meio Ambiente é uma maneira difícil. Eu diria que, assim, não existe um trabalho forte para que a participação social tenha uma capilaridade maior, né? Acho que isso reflete um pouco, inclusive, no desânimo das pessoas em querer participar, né? É difícil, as entidades que se representam, sociedades de bairro e todas essas ONGs, elas estão com dificuldade de formar diretoria, a situação econômica dificulta a militância, né? As pessoas precisam trabalhar e ganhar dinheiro. Uma das minhas críticas no Conselho de Meio Ambiente é que eles marcam a reunião, por exemplo, sexta-feira de manhã ou agora terça-feira à tarde, e quem é da sociedade civil que precisa trabalhar não tem condições de estar participando. As reuniões do Gerenciamento Costeiro também vão nesse sentido. Às vezes são reuniões de dia inteiro em um dia útil. Então fica difícil para a sociedade civil poder participar. Yoshi. Alô? Desculpa. Aproveitar e fazer uma pergunta, já que você comentou um pouco das mudanças, né, que estão em jogo aí nesse novo zoneamento, se vocês poderiam apontar as principais alterações que estão surgindo aí, comparando o zoneamento anterior e esse que está sendo apontado agora, quer dizer, enfim, claro, as possíveis mudanças e também as continuidades, não é? E como que essas possíveis mudanças, elas estão respondendo ao quê, né? Quer dizer, o que elas estão, de alguma maneira, apontando aí como desenhos, né, ou projetos de planejamento? E quando a gente fala em planejamento, a gente está falando também um pouco de uma orientação para uma certa forma de desenvolvimento, que também responde aí a um conjunto de forças, né, econômicas, sociais, que estão atuando nesse território. Né? Da seguinte forma, né, Beto? Eu falo do que manteve, você fala do que está alterando. Né? Então, até porque, apesar do relato do Beto aqui, da representatividade, assim, eu posso falar que eu fui uma exceção, porque eu comecei no processo de revisão à frente da colônia de pescadores, né, representando o segmento, e tive a felicidade de estar no período como secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento. Então eu ampliei como poder público essa representatividade. E uma coisa que a gente conseguiu manter, pelo menos no desenho do mapa de Ubatuba e nas propostas, foram as atividades das comunidades tradicionais. Né? A gente trabalhou fortemente essa questão, que é a valorização dessas comunidades, algumas que pela história aí foram afetadas por unidades de conservação, né? Afetadas porque elas já estavam no território quando da criação dos parques, e com essa questão elas perderam, né, o acesso a modo de vida delas tradicional, que viviam tanto da agricultura quanto da pesca. Então a gente procurou focar nossa participação nesse resgate tradicional, cultural dessas atividades. E no município de Ubatuba a gente conseguiu manter as áreas agrícolas, né, com uma proposta até de ampliação, e como o Beto colocou aqui, impossibilidade de atividade agrícola em outras zonas que não eram permitidas, né? A agricultura era permitida a partir de Z3 só, né? A gente conseguiu inserir, por conta dessas comunidades estarem em Z1, Z2, a possibilidade de ter agricultura e atividade de aquicultura e pesca também nessas zonas, entendendo que o zoneamento ele é terrestre e marinho também, né? Vocês podem só explicar um pouco o que é Z1, Z2, Z3? Então, mais claramente. São classificações de zona, né? A classificação de zona vai de Z1 a Z5. Da menos permissiva, né, a mais permissiva, da menos, mais restritiva para menos restritiva. Então, Z1 praticamente é uma zona de preservação ambiental, onde você trata das questões ambientais. A partir de Z2... você consegue ter algumas atividades antrópicas já de baixo efeito impactante, com exceção de mineração, né, Beto? Que é um tema que a gente vem discutindo muito, que é a questão de mineração em Z2. E a mineração em Z2 está, inclusive, pautada na própria lei que regulamenta o decreto do ZE, é por conta do que o Beto relacionou aqui, que é áreas de escorregamento, áreas suscetíveis à inundação. Então, se imaginou isso até para efeito corretivo desses impactos, né? Às vezes antrópicos, às vezes não, né? Você entendeu? Então, essa questão acho que fundamental que eu tenho para colocar, que nesse sentido a gente conseguiu ser muito, muito positivo, né? Garantir sistemas agroflorestais, pelo menos está na minuta, e a gente pretende que isso daí vá até o final do texto. Agora, os impactos, né? Esses aí já, como eu relatei, eles vêm por conta dessas grandes obras, né? E acho que vai atingir mais o município de Caraguá, né, por conta de uma logística que eles vivem hoje. E aí essa fala eu vou passar para o Beto para ele aparecer. Obrigado. Como o Maurício estava colocando, a gente tem, são dois os componentes do gerenciamento ecológico econômico. Um componente é o decreto em si, que é o que é um texto. Então, esse texto explica o que são essas zonas, que muito bem colocou o Maurício, né? A Z1 é mais restritiva, a Z5 é menos restritiva, a partir da Z3 pode ter agricultura, por exemplo. E aí existe um mapa que define quais são essas zonas no município. Então, a mudança na legislação é para fazer uma adequação depois, posterior. Primeiro faz uma mudança no texto e depois faz uma mudança no mapa. Houve num primeiro entendimento do grupo que começou em 2010 de que podia se fazer praticamente um outro decreto. Felizmente, mudou-se na Secretaria de Estado a gestão do zoneamento ecológico econômico, e a gente consegue que voltou para o rumo, porque na realidade esses grupos setoriais, eles são grupos de trabalho. O zoneamento que foi definido em 2004, ele deveria ter um plano de trabalho e de ação, e esse plano de trabalho e ação iria gerar as informações necessárias para que na revisão você fizesse as adequações, com questões que estavam muito restritivas quando não precisava ser, e questões que estavam muito liberadas e você poderia restringir um pouco mais. Mas isso teria que ter trabalho para ser feito. O primeiro grupo achou que podia mudar e fizeram um decreto mudando tudo, todo o texto, era um outro decreto. Aí a secretaria colocou isso de novo. Isso chegou até abaixo-assinado, reclamando, teve uma história assim? Teve muita pressão no sentido de se modificar isso. E aí, quando voltou para o eixo, a discussão agora está sendo dentro dos mapas, porque o texto, de uma certa forma, não houveram mudanças muito radicais como estava sendo proposto anteriormente. E os ajustes, eu digo a gente, porque eu tenho estudado isso junto do movimento ambientalista, e a gente tem feito algumas questões, gestões em cima disso. E a minha atuação, como eu não estou fazendo parte do grupo setorial, tem sido mais aqui em Ubatuba mesmo. Então, dá para falar como o Maurício colocou a questão de Caraguatatuba, que é o que a menina, vamos dizer, a menina dos olhos da Secretaria de Estado, por conta da ampliação do porto, que por felicidade nossa está bloqueada judicialmente, né? E com uma ação, né, com transitado em julgado, não, com uma primeira ação em primeira instância, suspendendo, né, cancelando o licenciamento do porto. Então o aumento do porto, aquela expansão portuária que iria haver com 3 mil caminhões chegando por dia em São Sebastião, um aterro que depois mudou-se para uma área coberta de dezenas de quilômetros, de quilômetros quadrados em cima de uma área de mangue, que é a Baía do Araçá, geraram toda uma mobilização e conseguiram reverter um pouco essa situação do porto. Mas para viabilizar o porto, existe a necessidade de um retroporto, e aí entra o zoneamento ecológico econômico e o interesse do Estado, em que Caraguatatuba vai ser, entre aspas, a zona de sacrifício. Então, todo aquele baixio onde hoje está instalado já a unidade de gás da Petrobras, ali na Fazenda Serra Mar, onde tem aquele shopping, que é uma região de baixio, que ela vai até o pé do morro, que é onde está a base de gás, que com o pré-sal bombando vai ter que ser duplicada, e toda aquela região eles querem que seja uma região de retroporto, com indústrias de baixo impacto ou com locais de armazenamento para atender o porto. E a gente tem as duplicações, as alças de acesso, né? A duplicação da Tamoios lá em cima já ocorreu, a duplicação da Serra já está acontecendo, né? Quem está viajando lá está vendo que está em obras vários pontos, e aqui embaixo também, que são os contornos. Tem o contorno sul, que vai para São Sebastião, ele tem dois caminhos, vai para Caraguatatuba, no final de Caraguatatuba, e depois ele segue por túneis e vai até praticamente a saída do porto, que é para fazer o escoamento dessa produção. né? E o contorno norte que vem aqui para Ubatuba, que vai sair ali no Colégio Módulo, que quando a gente passa por lá, está vendo aquelas reformas, ali vai aquele viaduto que quando você vê descendo de Caraguatatuba a boca de um viaduto, essa boca vai sair ali no Módulo, e aí do Módulo você vai já estar. Então o trânsito vai melhorar muito para nós aqui de Ubatuba, isso vai ser muito bom. E para o pessoal de São Sebastião vai ser o contrário, vai ter um problema de um tráfego muito intenso de movimentação, porque o porto em si, ele está sendo ampliado até o seu limite, o que de um lado é importante, porque fortalece a economia local, né? De outro, gera toda uma demanda e uma pressão para aquela região. Aqui em Ubatuba especificamente, a gente fez vários debates sobre a pintura do mapa, não sobre o texto, porque o texto a gente consensuou, e na pintura do mapa existe uma intencionalidade da prefeitura de que haja um adensamento populacional na parte sul de Ubatuba e na parte centro-oeste, que já está acontecendo. E da parte sul, por uma questão natural, né? Caraguatatuba, por exemplo, aprovou no seu plano diretor a verticalização da cidade inteira. Então Caraguatatuba pode fazer prédio da praia até o morro. Né? Optaram por um tipo de desenvolvimento, no meu entender, equivocado. Né? Tem ideia de qual altura? Se não me engano, são 11 andares. São prédios de 11 andares. Em alguns locais tem é bastante. Eu não sei, eu tô chutando porque veio esse número de alguma discussão que eu tive, mas eu não vou saber te precisar isso. De qualquer forma, vai verticalizar a cidade. Então vai haver uma pressão de ocupação na nossa região sul aqui. Então a prefeitura tem razão em que fazer com que aquela região possa receber essas pessoas e possa ter um adensamento um pouco maior. O que eu questiono dessas questões é, lá naquela região tem muitas áreas que são áreas de risco. Então, como é que você vai lidar com a área de risco e o adensamento? E como é que você vai fazer o adensamento em áreas baixas, numa perspectiva de que em alguns anos a gente vai ter problemas de marés grandes, né, de rios que vão ficar represados por conta de maré grande, e que podem fazer o alagamento dessas regiões. Aquela região, então, onde eles querem fazer o retroporto, aquela região é todinha feita de canais. Uma chuva ali, uma maré cheia, como aconteceu aqui em Santos, inclusive, agora, aquela água que subiu na ponta da praia, ela é uma conjunção, né, porque não é sempre que acontece, ela foi uma conjunção de uma ressaca com uma maré cheia numa lua cheia. Então, juntou todos esses fatores e isso fez com que a água avançasse lá para dentro. Existem regiões em Caraguatatuba que, se você está com lua cheia, na maré cheia e muita chuva, para o trânsito. Alaga e você não tem como passar, na própria rodovia acontece isso. Né? Então, isso é o que eu acho que a gente tem que ter hoje em mente, tem que ser pauta da gente avaliar quais são as áreas de vulnerabilidade que a gente tem que pensar muito, com muito critério, para poder fazer a ocupação dessas áreas. Fazer uma pergunta que acho que é um pouco o centro das preocupações nas discussões nossas no Ciência Aberta, né? Que é a forma como o conhecimento, a pesquisa sobre problemas ou questões específicas aí, quer dizer, como que ela pode participar dessa tomada de decisão. Né? A gente sabe que tem universidades que atuam aqui bastante no litoral norte, produzindo pesquisa, quer dizer, tem muita informação, pesquisa realizada. Em alguns temas a gente tem muita informação produzida, mas nem sempre disponível de uma forma que ela seja facilmente apropriável pelos diversos atores que estão aí participando do processo. Né? Por outro lado, também falta muita pesquisa, falta muita informação, seja de monitoramento, ou seja, para entendimento de algumas dinâmicas que estão acontecendo nesse território. Então, acho que tem uma preocupação aí de pensar, bom, de que forma essa produção de conhecimento, não só científico, né, mas ele também na sua interação com os saberes tradicionais, com os saberes que estão de alguma maneira sendo produzidos aí por esses vários atores aí no território, como que vocês veem, né, a participação dessa informação, como que ela pode ser talvez melhor apropriada por essas pessoas, de maneira a propiciar melhores condições de tomada de decisão. Quer dizer, a gente está um pouco olhando para esse cenário e tentando pensar, bom, como é que, do ponto de vista, né, às vezes, da pesquisa, da ação de uma universidade, nós poderíamos contribuir para esse processo. Né? Bom, é partindo do pressuposto, né, que todo esse processo ele é transparente e a participação ela é aberta, então cabe, como disse o Beto, empoderamento da sociedade como um todo de participação. É um grupo de decisão, porém, como todo conselho, ele é aberto, e nós tivemos, né, nesse processo desde 2010, a participação técnica e jurídica de muitas pessoas que contribuíram com o processo. Recentemente, na análise do Estado, de uma proposta de mapa pelos municípios para, assim, não partir do zero, né, teve a mão do IG ali apontando as áreas de risco, de escorregamento, teve o CBH, né, que é o Conselho de Bacias Hidrográficas, relatando a questão da hidrografia dos municípios e a importância das suas bacias. Teve o Instituto Oceanográfico com as questões relativas ao mar, o próprio Instituto de Pesca, Fundação Florestal. Então, assim, teve uma contribuição técnica, assim, interessante durante esse processo. E várias universidades palestraram em algumas das reuniões do grupo. Então, quer dizer, teve esse subsídio, mas é um documento que ele ainda está em processo, né? A gente acredita que deve estar findando por meados desse ano, agora, esse processo. Mas a participação está aberta, principalmente no âmbito dos conselhos municipais de meio ambiente ou outros conselhos que estão sendo debatidos esses temas. Então é chamar a sociedade civil para a participação. Toda ajuda aí é benquista. Você toca num contexto em que eu acho que tem um componente filosófico aí por trás disso, de que... como bem colocou o Maurici, a gente precisa melhorar a participação social. A contribuição da ciência para esse processo agora, imediato, do gerenciamento costeiro, eu acho que ela já ocorreu, vamos assim dizer. Mas eu gostaria muito, e vou fazer bastante esforço, para que a gente consiga que, após a aprovação desse zoneamento ecológico econômico, a gente efetivamente constitua um grupo de trabalho onde que vai haver efetivamente um plano de ação para aplicação desse zoneamento, para que a gente possa ter subsídios mais técnicos, vamos assim dizer. Não que, eu acho que a gente tem uma questão muito complexa da questão do tecnicismo, né? É técnico, mas não tecnicista. É uma informação que a gente já tem hoje modelos matemáticos que vai falar, olha, aquela região que está com uma altitude tal, está previsto que daqui a X anos aquela pode estar inundada. Como é que a gente pode estar pensando na próxima revisão? Como a gente vai fazer o reassentamento das pessoas que estão lá? Como é que a gente vai pensar em outras áreas para fazer a ocupação? Qual que é a alternativa técnica ou tecnológica para você poder fazer ou um engordamento de praia ou um sistema de bombeamento de água que possa fazer com que as pessoas possam ficar lá mais tempo, e aí vão ter contribuições da ciência nesse sentido, né? Então, e aí é uma aproximação dos grupos que estão ligados. A gente teve a Rede Litoral, agora tem o Ciência Aberta em Ubatuba, que são grupos de cientistas que estão fazendo pesquisa aqui na nossa região. E até bem pouco tempo, nem as unidades de conservação, né, os parques que a gente tem aqui, sabiam que estava sendo feito de pesquisa dentro das unidades de conservação. Já está sendo um avanço muito grande essa compilação dessa informação técnica importante, né? E aí a gente pode utilizar isso para o planejamento, para como a gente vai repensar os mapas, ou como a gente vai identificar áreas que são críticas para determinadas situações, ou para preservação, ou para conservação. Então, em tal lugar foi liberado para se fazer um loteamento, mas lá existe um tipo de animal que está em extinção, existem estudos que possam comprovar isso, então isso serve de subsídio para você poder tomar uma decisão de modificar aquele zoneamento que tinha sido proposto para aquela região. Eu acho que E aí a sociedade precisa, e isso é uma questão de educação, né, precisa se apropriar dos instrumentos de participação social. A gente tem vários, né, a Constituição permite que a gente participe de várias maneiras. Eu acho que a maneira mais simples, mais fácil, mais próxima são os conselhos, que existe, todas as pessoas, de alguma forma, existe algum conselho que ela vai se identificar. Ou ela vai se identificar com o de meio ambiente, ou ela vai se identificar com o de educação, ou com o de turismo, ou com o de idoso, né? Com criança e adolescente, e aí ela se aproximar desses conselhos, mesmo como pessoa individual, para saber quem está atuando, como é que as pessoas estão atuando lá dentro, como é que ela pode contribuir para isso. E aí a ciência tem que conseguir achar como é que faz para poder, talvez capacitar esses conselheiros, talvez com palestras, com seminários que possam estar difundindo esse tipo de informação. Aí eu acho que é uma estratégia que tem que se pensar, como eu falei, é uma questão meio filosófica de como é que a gente planeja o sistema de governo e de participação social no nosso município. Deixa eu tentar fazer uma conexão aí, já que a gente está falando da plataforma Ciência Aberta Ubatuba, né, que eu e o Henrique participamos diretamente do projeto. Tem uma das coisas que a gente dedicou uma parte do nosso tempo nesse último ano e meio, que foi colaborar com o processo de elaboração e agora há pouco da consulta pública para a criação do Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Que é aquela coisa assim, uma discussão que a gente traz bastante é a falta de um contrapeso institucional para toda essa pesquisa que é produzida aqui. Então, como não tem uma universidade pública trabalhando com pesquisa sediada na cidade, então, muito dessa produção acaba escoando direto para o centro dessas universidades. Então, o pesquisador vem aqui, desenvolve sua pesquisa e vai apresentar em Campinas, em São Paulo, no Rio de Janeiro e tal. Então, a gente está tentando construir um pouco essa figura institucional, que ela é curiosa, porque no Brasil inteiro, quando a gente fala sobre a criação de um sistema municipal de ciência, tecnologia e inovação, numa cidade que não tem universidade, tem as pessoas que veem isso de uma maneira bastante curiosa. Assim, porque, como assim? Vocês vão criar um sistema de CTI e não existe uma universidade na cidade. Ao mesmo tempo, a gente tentou trazer alguns elementos que eram uma preocupação bastante presente dessa conformação ali da plataforma Ciência Aberta Ubatuba, mas que também é uma coisa que eu acho que tem a ver com o espírito que está na cidade, nessas políticas de participação que estão acontecendo aqui em Ubatuba, que é a gente tratar a ciência não só como um domínio exclusivo do cientista acadêmico, pesquisador, mas também como um reconhecimento dos saberes tradicionais, o reconhecimento dos conhecimentos de grupos informais, urbanos e tal. Então a gente está tentando construir um pouco isso. E aí eu tenho uma pergunta para vocês dois, talvez especialmente para o Muricy, mas o Beto acho que também tem experiência com isso, que é, particularmente no processo de revisão do ZE, quais são os pontos de maior conflito entre... Que eu acho que podem surgir entre a comunidade tradicional, os interesses da comunidade tradicional e os saberes tradicionais, a ideia de desenvolvimento econômico, que é usualmente ela é uma ideia bastante focada num modelo, vamos dizer, modelo burro, né, que é ou desmatar, ou expulsar a população, ou arrancar pedaços do planeta para vender em outro lugar. E quais são os conflitos que aparecem disso também com a produção científica, que toda a produção científica ela tem ideias por trás, então ela vem de um universo de referências e ela obedece a uma certa lógica, que é a lógica do universo da pesquisa, do pesquisador, das instituições que estão bancando isso. Porque a gente também pode usar a pesquisa para provar coisas contrárias àqueles interesses que a gente quer defender, né? Então, eu queria saber assim, se esse tipo de conflito entre comunidade, desenvolvimento, ciência e também governo do Estado que está distante, que tem outros interesses, que não são necessariamente os interesses do governo municipal, como que eles aparecem no texto, na minuta? Quais são os pontos de conflito onde isso transparece ali? Bom questionamento, Felipe. Bom, na verdade, nesses 6 anos aí, o que a gente tentou foi justamente isso. Você era um grupo muito heterogêneo, dos 3 lados, tanto sociedade civil, poder público municipal e estadual. A gente tentou convergir, né? Tentou trazer o conceito de sustentabilidade para esse decreto, esse instrumento de gestão territorial. Então, inclusive, foi muito tema de várias reuniões, o tipo de desenvolvimento que a gente queria para a nossa região. Tem questões que extrapolam as nossas fronteiras, as nossas competências, por conta que... é o poder público, no sentido mais amplo da palavra, né? colocando a sua mão ali, que, como o Beto relatou aqui, duplicação da Tamoios, isso daí não passa pelo crivo dos municípios, a ampliação do Porto de São Sebastião, a Gastal, o próprio Tebar, a duplicação, obras advindas aí da questão do pré-sal. Então, foge muito da nossa governança. O que a gente tem, e foi relatado aqui pelo Beto, e a gente tem visto que é importante na questão da participação popular, é um processo de mitigação desses impactos, né? Como é que você consegue manter o planeta vivo, né? Com esse consumo aí medonho, né? Não dá para escolher outra palavra. Então, você preservar o ambiente, você, às vezes, preservando a comunidade dentro de espaços que historicamente ela já ocupava, com seu meio tradicional de vida, você consegue ter tanto a questão do ganho ambiental, quanto o ganho econômico, social e cultural, e você preservar, você frear essas ocupações. Quando você não dá uma forma para essas comunidades sobreviverem, é onde você vê o parcelamento do solo, é onde vocês vê ele entregar o seu território a troco de banana, você entendeu? E aí depois, na contramão disso tudo, vem o processo de favelização, porque eles já não encontram no meio urbano um modo de vida adequado com aqueles que eles tinham, então, né, cai na informalidade, às vezes por envereda por outros caminhos. É um desafio, por isso que eu vejo da seguinte forma: quanto mais participação, quanto mais as pessoas interagirem e deliberar sobre esses processos, melhor a coisa vai acontecer. E assim, trazendo um pouco para a questão do âmbito municipal, como o Beto ressaltou, a participação nos conselhos e entendendo que o zoneamento ecológico e econômico é um instrumento macro de gestão territorial, a gente tem que pensar no micro também, na questão do município. Como é que vai ser feita a revisão do seu plano diretor, a lei de ocupação do solo, você entendeu? Porque é aí que acho que a gente vai poder trabalhar essas questões. Qual o modelo que o município quer de desenvolvimento, né? E aí sim, eu acho que o papel de vocês é importantíssimo, tá trazendo essas opções, tá trazendo essa questão. Acho que o Maurício tratou disso em vários fóruns, que o modelo de industrialização que ele queria era a indústria do conhecimento, a tecnologia de software, quer dizer, é uma indústria não poluente, né? Então é uma forma, às vezes, de você agregar conhecimento, agregar as questões econômicas sem agredir o meio ambiente, né? Então, só precisa vocês continuar militando nessa área aí e levar esse conhecimento que vocês têm para instâncias de decisão, né? E que sair influenciar os nossos governantes para um desenvolvimento mais sustentável, né? Que não agrida tanto o planeta. Eu queria retomar um pouquinho, ver se eu vou conseguir responder um pouco do que você está perguntando. Dentro do zoneamento ecológico econômico, eu acabei falando muito da área de interesse do Estado no sentido da ocupação. Então, eu falei de Caraguatatuba, do retroporto. Agora, existiu e se mantém um pouco agora, aonde o Estado quer que se preserve. E a área que ele quer que se preserve é o norte de Ubatuba. Isso significa que esse tipo de desenvolvimento que a gente está acostumado, que traz uma determinada riqueza, não deva acontecer. E aí é que eu acho que entra a ciência nessa questão. Porque a questão da sustentabilidade dentro de um modelo capitalista, ela é muito subjetiva. Eu estou estudando agora, não estou fazendo um mestrado em políticas sociais, eu estou estudando como é que os caiçaras, né, historicamente vivem e como é que eles estão se apropriando de algum instrumento de participação dentro dos grandes empreendimentos que estão acontecendo aqui na região, né? O meu foco principal é a mesa do diálogo, que, como você falou, eu trabalho no Polis, então a mesa de diálogo está possibilitando uma participação dos caiçaras, que historicamente nunca, sempre foram arredios a esse tipo de participação, e agora eles têm um fórum, têm uma estrutura organizacional que está levando ao empoderamento deles das características culturais deles. Isso é a mesa de diálogo dos grandes empreendimentos? Mesa de diálogo dos grandes empreendimentos do Litoral Norte, que faz parte do Observatório do Litoral Sustentável, que está sendo capitaneado pelo Instituto Polis e tem entidades da sociedade civil também. Na região norte de Ubatuba, como é que você consegue fazer com que aquela população que vive Ubatumirim, que tem uma grande comunidade tradicional que mora lá, na Pixinguaba, pessoas que estão dentro da unidade de conservação, como que você vai conseguir fazer com que, se este local vai ser um local que tem que ser mais preservado por uma questão ambiental, quais são os tipos de atividade que eles podem desenvolver que possam trazer prosperidade para eles, porque acho que essa é a grande questão, né? A gente não quer grupos temáticos, né? Então os caras têm que continuar vivendo na miséria e na pobreza e não podem se apropriar da riqueza que essa sociedade oferece. De outro lado, essa riqueza que essa sociedade hoje oferece traz mais males do que bem, no meu entender, mas isso é o meu entender, né? A vontade das pessoas, cada um tem uma perspectiva e um desejo na vida que vai estar buscando. Então, de que forma que a ciência pode ajudar com que essas pessoas se apropriem do seu território, esse território se mantenha preservado, que a natureza, que o mundo inteiro necessita da nossa preservação aqui. Eu particularmente acho que o mundo que necessita tem que nos ajudar financeiramente, eles têm que botar dinheiro e recursos aqui, e essas populações têm que receber de alguma forma algum tipo de compensação por estarem em umas áreas que não podem ser desmatadas, porque são biomas, são hotspots, né? São locais que de beleza cênica, de biodiversidade, que a gente não pode perder, né? Então, eu acho que aí eu acho que tem uma conversa com a ciência muito forte, porque ela pode desde achar questões de tecnologia que possam estar fazendo, vamos trazer uma indústria limpa para que essas pessoas possam se apropriar, manter a sua tradição e ao mesmo tempo conseguir recursos para estar sobrevivendo, vamos buscar recursos com RED, né, com redução de emissão, que pode trazer recursos para a população, ou para o município de alguma forma reverter isso para a população. Eu acho que é um nó muito forte, porque a nossa civilização, ela tem uma visão de mundo e que ela acha que todas as pessoas têm que pensar igual. Você não pode usar transporte público, porque o transporte público é sinal de baixo status, você tem que ter o seu carro, você tem que ter o celular do ano, você tem que ter a roupa de grife. O jovem ouve isso, vê isso, mas isso na realidade não, aí de novo, no meu entender, não é isso que vai trazer a felicidade, que vai trazer o bem-estar para essas pessoas, né? Eu acho que eles vivem muito bem. Eu tenho uma imagem que eu acho muito linda, que eu estava num pôr do sol agora, há pouco tempo, o seu Ford lá do Lázaro, que é um pescador tradicional, naquelas canoinhas de um pau, né, que eles têm, que é a canoa linda, ele navegando na transversal, na praia do Lázaro, a praia é uma piscina, aquelas montanhas no fundo. Nós estamos em 2016 e você não via uma casa, não via um barco de bacana, era só o pescador. São imagens que são imagens que as pessoas, são poucas pessoas que dão valor, e ela tem um valor. Mas também a gente não pode obrigar que o seu Ford viva daquela maneira, né? Como é que ele pode oferir recursos para poder viver de uma maneira um pouco melhor? Então, eu acho que, no meu entender, dentro do zoneamento ecológico e econômico, essa é uma coisa que seria muito legal de se propor enquanto um plano de trabalho, já que a região norte de Ubatuba é uma região que tem que ser preservada por todas essas características. Vamos garantir que a população que vive lá tenha condições de vida adequadas e boas. E tem uma questão que é ligada a essa, que é a própria sucessão das gerações, né? Que às vezes, assim, e uma sensação que eu já ouvi, assim, de uma pessoa na comunidade aqui no norte do Batuba, dizendo que o processo de autorizar o uso das coisas demora tanto que as novas gerações já perdem interesse. Então, gera uma expectativa, dizendo, não, agora a gente vai ter um outro modelo ali, vai criar uma possibilidade de a gente ganhar a vida sem precisar sair daqui. Só que demora tanto o processo de autorização, de permissão, de negociação, que aquela expectativa de um adolescente, que é uma expectativa que acaba rápido, né? Então, aquele desejo de que as coisas aconteçam, de repente mudou. Então, o processo demora tanto que perdeu o interesse. E para conquistar de novo o interesse dessas novas gerações é bastante complicado, né? No modo de vida tradicional e tal. Então, tem toda uma questão aí que eu acho que é bastante complicada, que tem a ver com a ideia do território, né? E é uma coisa que, assim, a gente entrevistou aqui o Marcos Tupan e o Vaguinho, a gente fez uma entrevista pela internet lá de Paraty, do Trombo do Campinho, E a gente sempre acaba voltando para essa questão do território. A gente fala, pô, a gente está em 2016, a gente está aí no mundo hiperconectado, todo mundo aí, aqui em Ubatuba, os alunos que eu tinha ali no Tancredo, do primeiro ano, molecada de 14, 15 anos, todo mundo com seu celular, smartphone, mas ao mesmo tempo o território continua sendo uma das questões mais importantes. Eu acho que o zoneamento tem esse peso bastante grande em pensar como que a gente vai querer desenvolver a cidade. O zoneamento, a partir do processo, do momento que for aprovado o zoneamento, ele vai durar mais 10 anos, é isso? Isso, a próxima revisão vai ser daqui 10 anos. E nesses 10 anos é o que eu estou sugerindo que a gente se dedique para poder fazer estudos e conseguir identificar quais são realmente os verdadeiros gargalos no planejamento para poder modificar isso. Essa questão das novas gerações, ela se dá de várias formas, né? E eu acho que a mídia tem uma influência muito grande nisso. As pessoas, mesmo estando em local retirado, hoje conseguem, com uma antena parabólica, ter acesso a todo tipo de informação. E a gente não vê nenhuma propaganda de que é venha pescar na praia, andar de barco e curtir, né? Que você vai viver do seu peixe ou você vai ter a sua roça. Não, as pessoas, o apelo é para utilização de veículo, é para você ter a sua casa tem que ter altas modernidades, né? Então, esse conflito é um conflito complexo. E a demora nas ações, eu atribuo uma boa parte disso ao fato de que a gente não tem, desde a escola, formação para ser agente do nosso destino. A gente, até na escola, a gente acaba sendo subserviente dos modelos e acaba sendo se encaixando no modelo de horário para fazer tudo, né? E aqui é uma coisa que, pô, você imagina um caiçara que vai sair para pescar, olhou, tá garoando, o cara não sai aquele dia, vai sair no outro dia, e se ele tem o peixinho dele, isso não faz problema nenhum, isso é saudável para ele, inclusive. Mas na escola é ensinado que o cara tem que ir naquele horário, não pode faltar de jeito nenhum, tem todas as suas responsabilidades, e aí essas questões são muito tênues, né? Qual que é a verdadeira, o que nos está sendo impingido em termos de comportamento dessa civilização e de modelo de consumo desse modelo neoliberal capitalista, que a gente possa fazer um enfrentamento para um outro modelo de desenvolvimento que não esteja preocupado com o ter e mais com o ser. Né? É um utópico, idealista, mas eu acho que é alguma coisa nesse sentido, né? Porque aí a gente pode ir longe, é uma discussão complexa, de difícil solução, eu diria, inclusive, porque todo mundo precisa comer e ganhar dinheiro, e aí como é que essas pessoas, nessas condições, sem poder desenvolver do jeito que os outros locais da cidade se desenvolvem, como é que elas podem se apropriar disso? Né? Como é que elas podem sobreviver sem cair nas malhas do neoliberalismo capitalista selvagem que a gente vive, que nos obriga a se adequar a um salário que não tem perspectiva de futuro e com o sonho de ser rico um dia, né? Todo mundo sonha em ganhar na loteria, ser rico para não precisar fazer nada, e na realidade a gente precisa de muito pouco para viver. E pode ver muito bem aqui na nossa região, a gente tem muitas situações em que a gente pode trazer bastante paz interior, com imagens bonitas, com um mergulho no mar adequado, pegando seu peixe, comendo uma comidinha natural. Eu acho que esse é um dos nós que a gente tem. Só para aumentar aí a confusão aí na discussão, eu queria trazer de volta um pouco uma discussão que me parece importante aí, né, nas questões do zoneamento. Que no caso das cidades do litoral, vamos pegar Ubatuba, né? Quer dizer, tem uma dificuldade adicional que me parece que tem a ver com a maneira como as cidades aqui se constituíram em torno quase de um modelo de uma cidade dual, não é? Uma cidade que é uma cidade para os habitantes que aqui vivem, que aqui estão, e uma cidade que acontece para as pessoas que vêm, né, durante uma estadia temporária. Então, a forma como a infraestrutura urbana está distribuída, a forma como as rodovias, a oferta de imóveis, a estrutura de água, enfim, por aí vai. Eu queria ouvi-los um pouco sobre a maneira como vocês veem refletida nos debates e nos conflitos que estão colocados aí nas discussões do zoneamento, essas duas cidades, não é? Porque muitas vezes os espaços de discussão, de deliberação, de participação local, eles também se veem atravessados por dinâmicas e forças que são translocais, quer dizer, elas também representam interesses e dinâmicas que estão para além do território local, mas que se fazem aqui presentes porque elas também se efetivam aqui em alguns momentos ou em situações específicas ou atividades econômicas específicas. Então, a gente tem aqui um atravessamento, né, e acho que essa é talvez uma grande dificuldade também desses espaços de participação, que é, ao mesmo tempo que temos espaços que convocam uma participação no nível local, discutindo às vezes questões que são da ordem da mitigação, porque a questão macroestrutural ela já foi decidida a lhures, né, e tem ali, digamos, um campo de interesse muito forte que faz com que a decisão às vezes chegue já como um fato consumado, não é? Então, quer dizer, você tem aí um tabuleiro que ele realmente é mais complexo, né? Então, quer dizer, isso de alguma maneira se reflete e tem possibilidade de equacionamento, né, nessas arenas de discussão aí em torno do zoneamento? Bom, são várias questões, né? E uma assim, que pega muito a questão urbanística, né? Você ter que ter uma cidade de 90 mil habitantes planejado para durante 3 meses ter quase 1 milhão. É um desafio, né? Você não tem como ter uma estrutura pública ociosa 9 meses, então você não planeja para 1 milhão, não tem como. Então realmente é aquela questão mitigatória, né? Você fazer o melhor aproveitamento do que você tem e do que você pode bancar, porque a gente está vendo discussão aí sobre gastos públicos e o que isso representa, né? Então, para você ter uma estrutura para receber 1 milhão de habitantes, teoricamente você teria que ter pessoas, né, para você gerir essa estrutura. Então é impossível, economicamente é impossível. E essa questão da coisa já vem pronta, né? Hoje a gente vive uma nova composição, por assim dizer, dos entes federativos, que é a macro-região hoje metropolitana, né? Um desenho que se fez onde a coisa é discutida regionalmente, porém é discutido, mas economicamente isso não acontece, porque a gente sabe que os municípios, eles vivem dos repasses, né, dos recursos para os seus municípios, do seu IPTU, dos seus impostos, e você não consegue conciliar isso com as demandas. Então é um desafio para os gestores. Acho que a gestão pública como um todo ela tem que ser repensada, né? E acho que a importância do tanto da questão científica como a participação popular no âmbito das decisões que a gente está colocando aqui, que são os conselhos, pode nortear essas ações, né? Pode nortear essas ações na própria otimização dos gastos dos recursos públicos, o que é prioritário naquele momento, que a gente sabe que o cobertor é curto, então a gente tem que elencar prioridades. O zoneamento ecológico econômico, ele vem como um instrumento de planejamento, né? Mas como a gente fala, de planejamento local e o que vem de fora, né? Isso daí infelizmente não é previsto. A gente tenta prever. Hoje o movimento ambientalista tá trabalhando a questão do aquecimento global, né? E como é que você traz isso à luz, diga, esses impactos, né? Então é onde a ciência entra, você entendeu? Mas de que forma que a gente traz isso assim para ações de fato, né? Como é que você fala? Quando você fala de educação, saúde, zeladoria, são coisas palpáveis, a olho nu, você vê a necessidade, né? Agora você falar de uma possibilidade, algo que é possível de acontecer, apesar de estar ter estudos e tá mostrando claramente que o caminho é esse, você entendeu? A gente vê aí o verão quanto se estendeu aqui, né? A gente tá com um friozinho aí meia boca, coisa e tal, e já são efeitos dessa ação, né? Da ação antrópica do homem que está refletindo no clima. Mas como é que você faz alguém investir dinheiro nisso? Né? Então o desafio é esse, eu acho que juntar, né, as cabeças pensantes, juntar, acho que pessoas ligadas à política que pactuem com essa ideia, que eu acho que tem que levar isso daí para um debate em esferas superiores de decisão, né? Porque a gente sabe que se não se decidir no Senado, na Câmara, se não fizer leis, se essas leis não forem cumpridas, né, a gente só vai estar divagando, um pensamento utópico, como colocou o Beto, você entendeu? É isso, gente. Eu acho que é lutar agora, Beto, das suas considerações. Não, você falou de arena, né? Na realidade é isso, é uma arena. A grande questão é que é uma luta muitas vezes desproporcional. Né? A gente está discutindo um pouco aqui de como é que você trabalha a questão do modelo e toda a influência de mídia. A gente aqui, além dessa influência da mídia que eu coloquei, tem essa influência que você colocou. Você tem toda. Quando vem esses 1 milhão de pessoas, eles vêm com uma cultura das cidades trazendo a cultura da cidade deles. E uma grande maioria é de São Paulo, com aquela cultura neurótica. Né? Várias vezes a gente enfrenta essas questões de neurastenia pura das pessoas na rua querendo ultrapassar e passar e tem que chegar antes. E hoje em dia, com as nossas estradas do jeito que estão, se você não andar devagarzinho de boa, você não vai acabar tomando multas caras. Né? E dentro da arena de disputa, novamente volta a questão da participação. O que, que acontece? As pessoas que têm um maior esclarecimento ou as pessoas que têm interesses econômicos muito claros e que não têm, aí é uma questão que, eu não sei, é um pensamento meu, né? Muitas vezes essas pessoas elas não estão muito preocupadas com o local, com as pessoas que vivem no local, elas estão preocupadas com o lucro que elas podem ter, com o tipo de ocupação que pode acontecer. Então, numa arena que é de disputa, onde você tem membros da sociedade civil que representam empreiteiras, no caso da Cerveng, ou representam latifúndios, no caso de Ubatuba, essas pessoas estão lá para defender os seus interesses de construir mais, de poder ocupar mais, para poder obter o máximo de lucro. E aí a população local, ela fica vendida nesse processo, porque eles têm condições econômicas, para eles não faz a mínima diferença participar numa reunião de dia, de meio de semana, em horário comercial, porque eles estão até muitas vezes ganhando para fazer isso e estão defendendo interesses que vão gerar recursos grandes para eles na frente. Então, eu acho que ter claro que existem muitos interesses, e esse jogo de interesses, se você não for ocupar o seu espaço e fizer frente, com certeza alguém ocupa esse espaço, e normalmente quem ocupa esse espaço não é uma pessoa que é muito solidária. Ela normalmente está preocupada com os cifrõezinhos que ela consegue ver daquele local. Eu, pelas minhas características, olho para o morro e às vezes enxergo, pô, tem uma casinha, tem um não sei o que aqui, pô, podia ser, né, tá tudo verdinho, tudo. Eu tenho certeza que vem um arquiteto e fala, pô, aqui podia fazer um prédio assim, aqui uma casa assim. É uma outra leitura de ocupação de espaço, né? E que para ele uma casa bonita vale mais do que olhar a natureza. E não está errado o que ele pensa, né? O problema é que é uma arena de disputa, né? O território é constante disputa. E normalmente quem tem mais recurso e quem tem melhores condições acaba ganhando muitas das paradas, né? Quando a gente tem um governo mais sensível com essas questões sociais e populares, né? Que digamos, eu diria o começo da gestão do Lula no governo federal, com aglutinação de programas sociais, nunca se criou tanta universidade. Olha, eu não sou petista, mas cara, nunca se criou tanta universidade nesse país, que é fundamental para você dar acesso à formação população das pessoas e você melhorar o nível médio das pessoas para que elas possam, de alguma maneira, sobreviver nessa arena de disputa. Né? E aí o problema é quais são as decisões e que caminhos que essas pessoas vão tomar, para que lado que a gente vai. E isso a gente tem que tomar para o Ubatuba. O Ubatuba vai ter que discutir a sua lei de uso do solo. Será que a gente quer verticalizar? Eu tenho visto as coisas nefastas que foram aprovadas na gestão anterior, com prédios que... Eu não sei se vocês chegaram a ver um prédio aqui que está ali perto da Rua Taubaté. O cara construiu... aqui pode construir pilotis mais 4. Os pilotis têm acho que 3 andares, cara. Você olha para o prédio, parece um prédio de 7 andares. Tem 4 onde está construindo, mas os pilotis são absurdos. E aqui existe uma limitação de altura, por metragem, né? E que muitos prédios, por exemplo, na Praia Grande, não obedecem. E a gente não tem fiscalização. Agora, essa fiscalização também tem que ocorrer com a participação social. Aí o governo municipal, que é uma crítica que eu já fiz para o Maurício várias vezes, não montou o conselho da cidade. Não adianta você ter um monte de conselhos pulverizados na cidade que você permite participação de interesses diversos, mas não tem um conselho que aglutine e que tire qual que é efetivamente a média do pensamento ou a tensão, né, a tendência dos pensamentos para você poder ter uma administração com uma certa cara. E isso se dá através do conselho da cidade, que é a somatória de todos os conselhos, mais os conselhos distritais. Nem os distritais a gente teve, que são super importantes para a gente discutir, inclusive, o zoneamento ecológico e econômico, né? Um jeito de capilarizar a distribuição dessa informação. Bom, eu falo bastante aqui. Acho que tá bom? Como é que é? A gente, na verdade, já ultrapassou o tempo. Você que está ligando agora, a gente está no Rádio Tech, que na Gaivota FM 104.9, falando hoje sobre o processo de revisão do zoneamento ecológico e econômico do litoral norte, que apesar do nome complicado, é uma coisa importantíssima para a região. Você que está ligando agora pode, na segunda-feira, acessar o site da Gaivota, vai estar disponível a gravação por lá. E eu acho que a gente vai se encaminhando para o final. Eu queria passar para uma rodada de considerações, mas antes só fazer um anúncio que na plataforma Ciência Aberta Ubatuba a gente faz regularmente encontros aqui ao lado na sala ao lado da sede do estúdio da Gaivota FM. Só que na semana que vem a gente vai fazer uma atividade diferente, que é um workshop de dados georreferenciados, que vai acontecer na Escola Tancredo Neves, das 2 às 6 da tarde, na sexta-feira, dia 20 de maio. E a ideia é chamar todo mundo que tem algum interesse na disponibilização de dados georreferenciados, que é uma coisa que a gente falou bastante hoje aqui de mapa, que é essa coisa de fazer um mapa e como que as pessoas podem se apropriar do mapa como um instrumento de participação, como instrumento de resistência, como instrumento de inserção nessas decisões. Então, assim, na semana que vem a gente vai fazer um workshop que o objetivo principal é pensar maneiras de compartilhar, porque a gente também sabe que tem várias iniciativas pulverizadas que geram dados georreferenciados, mas que não existe uma maneira integrada de garantir a permanência desses dados. Então, assim, tem um projeto hoje de alguma universidade que gera um mapa, mas esse mapa, onde que ele vai parar? Então, a gente vai trabalhar um pouco essas questões. Então, quem tiver interesse, entre em contato com a gente, manda um e-mail para cienciaabertaubatuba@gmail.com. E o encontro vai ser na semana que vem no Tancredo Neves, das 2 às 6 da tarde, ali na Rio Grande do Sul, número 600. Mais do que isso, no dia 3 de junho a gente vai fazer um outro encontro, ainda não sei onde, provavelmente vai ser aqui, no Balab, que é ao lado do Estúdio Gaivota FM, na Doutora Esteves da Silva, no Shopping Hiperoig. E o encontro, vai se debruçar sobre a questão de que, de toda a pesquisa acadêmica que a gente na plataforma Ciência da Ubatuba encontrou, relacionada ao Ubatuba Litoral Norte, não existe, ou a gente não encontrou, a gente não pesquisou com esse foco, por isso não encontrou, mas não existe pesquisa acadêmica a respeito de pedagogias alternativas, de educação livre, de educação democrática, que a gente sabe que, especialmente em Ubatuba, tem diversas iniciativas acontecendo. Então a gente vai se encontrar para debater um pouco por que não tem pesquisa, ou por que a gente não encontrou pesquisa sobre esse tipo de coisa, e a ideia é que talvez possa se formar até um grupo de trabalho para pensar essas questões de pesquisa e educação na cidade de Ubatuba, que a gente tem um monte de iniciativas de educação ambiental, a gente tem uma escola Waldorf, tem várias escolas construtivistas, tem uma série de iniciativas, tem 2 escolas públicas que adotam princípios aí inspirados na Escola da Ponte, né? Tem a Araribá, tem a Madrigal, tem muitas coisas acontecendo em termos de educação em Ubatuba, e a gente vai tentar trazer isso para o âmbito da plataforma Ciência Aberta Ubatuba no dia 13 de junho também, encontro aqui todas as sextas-feiras. Mas agora, enfim, passando para considerações finais, dos convidados que vieram falar sobre o zoneamento ecológico econômico, o Maurici, que é pescador e era até há poucas semanas secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento de Ubatuba, e o Beto Francini, que atualmente trabalha com o Projeto Polis. Bom, Felipe, eu quero agradecer a oportunidade, Felipe, Henrique, Beto, foi gratificante, e a gente está à disposição aí para debater o tema, para somar aí, que eu acho que o mundo melhor parte da educação, como colocou o Beto aqui, no sentido mais amplo da palavra, educar o povo a participar nas decisões, na tomada de decisões aí, seja governamental, seja da sociedade como um todo aí, para a gente ter um mundo melhor aí e tudo de bom, agradeço a oportunidade. Também agradeço a oportunidade de participação, acho que essas reflexões são super importantes para a gente poder avançar nas questões de planejamento e no amadurecimento da população de uma maneira geral. Queria convidar também as pessoas para participarem, no dia 20 agora também, no final do dia, vai ter lá no Observatório Ambiental de São Sebastião um encontro sobre o projeto Biota FAPESP da Baía do Araçá. É o quinto encontro previsto, vai ser um encontro para alguém que gostaria de se inteirar sobre como é que a ciência se apropriou de uma questão social bastante significativa e econômica também, né? Porque esse projeto ele faz um enfrentamento ao porto de São Sebastião, então vai ser bastante legal esse encontro aí, se alguém quiser ir, seria bastante interessante. É no dia 20 às 18 horas no Observatório Ambiental, que fica na Rua da Praia, lá de São Sebastião, no meio daquela praça de eventos. E queria convidar também a comunidade de pescadores, e aí o Maurici aqui também, no dia 14 de junho, em Caraguatatuba, deve ser na Universidade de Módulo, no período da tarde, a gente vai estar fazendo uma conversa sobre de que maneira que a comunidade de pesca é afetada pelos licenciamentos ambientais e quais são as condicionantes do licenciamento que podem ser apropriadas, né, pelas comunidades para que elas possam fazer gestões em prol de si. E vai ser no dia 14 com a comunidade pesqueira e no dia 15 aberto a qualquer cidadão lá em Caraguatatuba. E aí tem outras também, quem tiver interesse no projeto é entrar no litoralsustentável.org.br, que lá tem várias informações sobre o Observatório Litoral Sustentável, que é um projeto do Litoral Norte, ligado muito fortemente aos grandes empreendimentos, mas também às políticas territoriais da região. Queria agradecer a presença do Maurici, do Beto e parceria aí com o Felipe. E aproveitar aqui uma palavra que foi muito citada aí, que é a questão da participação, não é? Foi muito falada aí na sua dimensão mais política propriamente, quer dizer, né, como que a gente integra e ativa, né, a nossa cidadania participando, discutindo, deliberando nesses vários espaços aí de decisão sobre os rumos, né, da nossa cidade e da nossa vida. Mas eu queria também conectar essa ideia de participação com a ideia de ciência aberta, porque quando a gente está falando aqui das discussões sobre outras formas de produção de conhecimento, a palavra participação ela também nos é muito importante, porque nós estamos justamente tentando examinar e experienciar isso através da feitura, né, de uma outra ciência, a forma como a participação dos cidadãos em diversas fases da produção de conhecimento científico poderia produzir um outro tipo de ciência, né? Então, isso para ampliar um pouco essa discussão que a gente está fazendo, assim, né? Bom, como é que a ciência pode nos ajudar no enfrentamento de algumas questões que estão colocadas aí? A nossa aposta é que tem que ser também uma outra ciência, uma outra forma de fazer ciência. Do contrário, ela já está, de alguma maneira, tal forma organizada e disciplinada que a própria maneira, muitas vezes, de colocar uma certa questão já deixa de fora, né, uma série de coisas que podem ser problemas para outros atores que estão muitas vezes invisibilizados, né? Então a pergunta nossa é, bom, como que nessas questões aí de monitoramento que estão colocadas como desafio para a gente poder acompanhar e fazer um planejamento da execução de um zoneamento, né, a efetivação de um planejamento governamental, parece que vai ser necessário também a gente fazer uma outra forma, né, de investigação, quer dizer, como que a gente pode incorporar outros cidadãos para que ajudem a tornar visível questões que muitas vezes num monitoramento ou numa pesquisa científica são deixadas de fora, né? Então essa é um pouco a nossa aposta e fiquei muito contente aí com as colocações que foram feitas pelos colegas. Eu acho que a gente sai aqui com uma contribuição enorme para esse debate e o arquivo ficará disponível aí na internet para a gente replicar pela própria internet e pelo celular também. A gente vê a moçada compartilhando aí via, né, as ferramentas aí de mensagem instantânea para ampliar, né, colocar em circulação para além das ondas eletromagnéticas aqui do rádio, a gente difundir aí pela internet nas nossas próprias plataformas aí. Então, valeu e até a próxima. Você escutou aqui a Gaivota FM, o Rádio Tech, que acontece toda sexta-feira das 2 às 3 da tarde, na Gaivota FM 104.9 MHz, na região central de Ubatuba, ou no mundo inteiro pelo gaivota.fm.br. Consulta lá na segunda-feira, também vai estar a gravação desse programa. A gente vai ficando por aqui, na Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM, nesse primeiro dia de Brasil sem Ministério da Cultura desde 1985. Um pouco de luto aí pra gente, mas a cultura segue.